Para o mundano vem aceita Jeová. Esse é meu Deus, ele salva sim. Ontem foi livramento. Eu sei que Deus é Pai, eu sigo firme o caminho. Eu vim louvar, eu vim de longe pregar. Eu vim pra te ensinar que quando vive em glória a gente não para mais de louvar. E quando a gente tá na bênção, varão a palavra, treme a igreja inteira. Treme a igreja inteira. Quando eu abro o MQS, não paro de ler, tá na igreja. E é da igreja. A gente acredita nela que a palavra de Deus te almeja. A palavra te almeja. Josué, tô pregando pro Senhor a noite inteira. Orando pro Senhor a noite inteira. Orando pra Cristo sim a noite inteira. É que Jesus Cristo é minha videira. O amor de Cristo é santo e verdadeiro. Ele é santo e verdadeiro. Jeová, Deus é o caminho pra tudo. Jeová, então haga o mundo, vem se salvar. Crente tem que pregar, o nome de Deus exalta. Pra Jesus te arrebata, arrebata. E os anjos, as trombetas vão tocar. Cê. O dinheiro não vai mais importar. As tuas posses também não importar. Quem não tá na presença se entregar. E no Apocalipse tu vê se não ficar. Jesus, teve um déjà vu que você aceitava Cristo e largava o mundo. Sempre que eu te ver, eu prego, eu quero te ver vaso largando o mundo. Crê em Jeová, ele é Jeová. Se entregar bem mais a fundo. Profetizando aqui que Jesus Cristo vai mudar sua vida no futuro. Varão mundano vem aceitar Jeová. Esse é meu Deus, ele salva sim. Ontem foi livramento. Eu sei que Deus é Pai, eu sigo firme o caminho. Eu vim louvar, eu vim de longe pregar. Eu vim pra te ensinar que quando vive em glória a gente não para mais de louvar. E quando a gente tá na bênção, varão a palavra, treme a igreja inteira. Treme a igreja inteira. Quando eu abro o MQS, não paro de ler, tá na igreja. E é da igreja. Acredita nela que a palavra de Deus te almeja. Te almeja. Josué, tô pregando pro Senhor a noite inteira. Orando pro Senhor a noite inteira. Orando pra Cristo sim a noite inteira. É que Jesus Cristo é minha videira. O amor de Cristo é santo e verdadeiro. Ele é santo e verdadeiro. Jeová, crente tem que pregar. E os anjos, as trombetas vão tocar. Tô profetizando aqui que Jesus Cristo vai mudar sua vida no futuro. Orando pro Senhor a noite inteira. Orando pra Cristo sim a noite inteira. É que Jesus Cristo é minha videira. O amor de Cristo é santo e verdadeiro. Ele é santo e verdadeiro.